Olá, então bem-vindos a mais um Caso Fazem, Caso Tocam. Há 3 anos, por vicissitudes várias, não conseguimos chegar à fala com aqueles que editavam na altura um álbum homónimo, e era um álbum de estreia, o que, contudo, não deixou de ter presença muito assídua aqui nas emissões da Boa Nova e durante dos nossos programas. Mas claro que é um álbum que ainda vai durando, e isso permite-nos dizer que a música que faz os classificados está longe de ser efêmera. É, de facto, algo para ouvir e para ir, enfim, entranhando. Perdidos e Achados é o novo álbum, de que efetivamente já anda aqui a rodar, ainda antes de ter saído o Só em Ti Me Reconheço, e agora já estamos com um segundo single, que já é sujamente conhecido aqui dos ouvintes da Boa Nova, Com Medo de Voar. No entanto, este álbum, com 11 temas, está seguramente para divulgação nesta semana aqui na Boa Nova, e, como percebem, tem muito mais para dar do que só estes 2 temas. Ao telefone temos Serafim Borges, o vocalista, um dos 4 elementos desta banda, a quem desde já saudamos. Muito boa tarde, bem-vindo aqui à Boa Nova. E dizia eu, Serafim, falarmos de Só em Ti Me Reconheço ou Com Medo de Voar fica muito aquém das potencialidades do que é o Perdidos e Achados. Isso, o vosso álbum homónimo aconteceu o mesmo, portanto foi um álbum que foi libertando, entre aspas, singles, para que, enfim, as pessoas fossem ter conhecimento dos classificados. Sendo que quase não houve nenhum hiato de tempo entre músicas novas e as músicas que foram durante esse álbum. Uhum. Houve a intenção da banda de fazer também que não fossem, entre aspas, caindo no esquecimento? Sim, quer dizer, é comum o público, o grande público, conhecer 1 ou 2 canções dos álbuns, dado que normalmente são extraídos dos discos 1, ou quando as coisas correm bem, 2 singles, e portanto acabam por conhecer, na melhor das hipóteses, 15 a 20% do que de facto representa o álbum. Mas isso é normal, e tendo em conta a durabilidade dos singles nas rádios, em relação aos quer ao primeiro álbum, quer ao segundo, o tempo de airplay que cada um dos singles teve, acaba por ditar ainda mais que apenas se possam conhecer 1 ou 2 canções do álbum, já que qualquer um deles tocou durante bastante tempo. Claro que nós, enquanto autores, é tanto mais interessante quanto as pessoas puderem e conseguirem mergulhar dentro do álbum e conhecer outras faixas que, à partida, não sendo tão óbvias, digamos, para passar nas rádios, possam também elas ter algo a dizer ao público, e acredito que muitas dessas canções, se as pessoas tiverem contacto com elas, se possam também identificar com elas e tomá-las como parte também das suas vidas, vá lá. Mas, de todas as formas, já ficamos bastante felizes por saber que as nossas canções chegam às rádios e que as rádios as tocam, e que as pessoas, o público das rádios, as pessoas que ouvem rádio, se identificam com elas e acabam por dar também esse feedback aos playlisters que apostam nelas. Portanto, isso obviamente já nos deixa bastante felizes. Agora não quero saber que me fez chegar aqui. Apostei para ganhar. Acabei perdido em ti. Agora não quero dizer. que eu não sei ficar longe. Vocês desbravaram o mato com o vosso álbum homónimo e tiveram uma grande sensação, aliás, que veio a ser reconhecido, mais que não seja, pelos Globos de Ouro, não é? Uhum. E, inclusive, tiveram uma reedição deste álbum que incluiu um DVD gravado ao vivo nas Cavos Real Companhia Velha. Exato. Portanto, houve muitas pessoas que tiveram a oportunidade de comprar este disco um ano depois com um DVD. O que, aliás, causa também as pessoas que compraram um ano antes, enfim, a inveja. Mas é fácil, é comprá-lo novamente. Mas isso significa que uma das maneiras que vocês encontraram para cativar o público é também por via da imagem, tendo em conta que este próprio álbum já tem dois vídeos para o Só em Ti e o Com Medo de Voar. Sim, quer dizer, hoje em dia as pessoas, o objeto disco, não é? O objeto CD, e, infelizmente, é cada vez menos aliciante às pessoas pela facilidade que as pessoas têm em adquirir as músicas gratuitamente, não é? Isso é um caso já conhecido e já nem sequer tem grande novidade discutir, enfim, aquilo a que vulgarmente chamamos pela pirataria, não é? As pessoas têm acesso às canções sem ter de as comprar e, portanto, o objeto CD torna-se cada vez menos aliciante. Na verdade, a reedição do primeiro álbum tinha essencialmente o propósito de dar um rosto à banda que tinha já duas músicas que as pessoas, que o grande público já conhecia por se terem tornado, enfim, dois sucessos de rádio, mas que apesar de tudo as pessoas não identificavam com o nome da banda, portanto, as pessoas conheciam as canções, mas muito provavelmente não sabiam ainda quem eram os classificados. A ideia de reeditar o disco com um concerto que tinha também por si ingredientes diferentes de um concerto normal, era um concerto gravado numas caves de Vinho do Porto, com um público restrito, basicamente fãs que se inscreveram através de um blog ou do MySpace. Portanto, era um concerto que nós pretendíamos fosse diferente dos palcos habituais e que ao mesmo tempo pudesse às pessoas mais curiosas, mais interessadas pela banda, dar-lhes também um rosto às canções que elas já conheciam e que provavelmente já cantavam e gostavam, mas ainda sem as relacionar com uma banda. Portanto, foi uma forma de nós, de alguma maneira, nos darmos a conhecer mais fisicamente, se quisermos, às pessoas que já nos ouviam. Sendo certo que, como diz aqui, a componente da imagem é para criar uma ligação à música. Isso muito pela divulgação que tiveram das vossas músicas em vários formatos em que vocês não apareciam. Ou seja, o Rosa e o Alucinante Fechado passou muito sem que as pessoas soubessem que eram classificados. Exatamente. Julga que esse desiderato de vos darem conhecer enquanto imagem já terá sido alcançado? Eu acho que não. Acho que é curioso porque as nossas músicas acabam por ter, de facto, ainda bem, ficamos felizes com isso, Uma exposição pública considerável, nomeadamente pelo airplay de rádio que têm, e em termos de aparecimentos públicos, vá lá, dos autores dessas canções, ou dos intérpretes, já que eu componho os temas, e a banda, os classificados, são os intérpretes desses temas, não têm uma aparição tão constante quanto isso, porque a verdade é que hoje em dia nós não temos praticamente meios televisivos onde se divulga música, não é? A televisão está muito pouco receptiva a produtos que tenham na base a divulgação da música, e como tal é mais difícil chegarmos em termos de imagem, no nosso caso sobretudo, dado que temos um airplay de rádio alto, ou pelo menos chegarmos pelas canções, pelo modo auditivo, vá lá, e pelo modo visual sentimos que é mais difícil chegar às pessoas. Por outro lado, há hoje em dia um canal que se chama Internet, que é acessível a todos, e o YouTube por excelência é um meio de divulgação extraordinário e ao alcance de todos, não é? E por isso sentimos que os nossos vídeos têm milhares de visualizações, e isso sem dúvida nenhuma que é também é talvez o maior meio de divulgação de audiovisual, se quisermos. Penso que em relação a uma banda desconhecida, ou mesmo até a uma banda mundialmente conhecida, acho que hoje em dia acaba por o YouTube, por exemplo, acaba por ser um meio ao nível de qualquer banda de qualquer parte do mundo, seja ela uma mega banda ou apenas uma banda a começar. Agora, a forma como se atraem as pessoas para esses vídeos e a capacidade de fazer desses vídeos sucessos de visualização ou apenas vídeos clandestinos, isso aí claro que já implicam outros fatores, e talvez por aí então sim hajam obviamente diferenças entre uma banda que tem uma capacidade de marketing, por exemplo, grande, capaz de atrair muita gente para ver os seus vídeos, e outra que tem limitações nessa área. Claro, mas vai muito também da dedicação, não é, de vós, enquanto banda, não é? e para além da boa vontade, não é? Sim, claro. Nossa, nós, por exemplo, sentimos temos uma grande gratidão pelos fãs e pelas pessoas que nos ouvem, porque acabam muitas vezes por ser eles, muito mais do que nós, a conseguir levar, nomeadamente, o nosso clube de fãs, que é um clube, enfim, autónomo, se quisermos, não temos influência nele, e que se dedica, de facto, acaba por ter um poder de divulgação daquilo que nós fazemos, largas vezes superiores a nós próprios, à nossa editora até, as próprias pessoas que acabam por se interessar pelas canções acabam por elas também, por sua vez, ser altos veículos de divulgação, não é? São, exatamente. Dá-me o teu ombro, serve-me um copo se me quiseres. E ser sincera, os meus fantasmas. Dá-me um minuto. Não tenhas pressa, não te demore. Dá-me o teu colo e dois dedos de conversa. Só hoje estou. Thank you. temos aqui, vamos falar aqui da componente da imagem, e temos aqui que falar da componente do ao vivo. Este álbum foi primeiro apresentado no Art Club, não é? Em maio, na altura que estavam a lançar o Com Medo de Voar, curiosamente, lançaram o single no dia dos bons anos, portanto, considero isto como uma prenda, não é? E então no Art Club vocês vão apresentar, onde estão, enfim, amigos, mas também muita gente que estava à espera do que seguiria o vosso álbum homónimo. E tiveram logo a percepção de que não estavam de fralda a ninguém, portanto, que havia ali pessoas que estavam, enfim, que estavam a comungar e estavam a jogar em casa com elas. Mesmo que se fizessem um golo, as pessoas aplaudiam na mesma. Essa empatia com o público, porque acham que os classificados, tão bem como outras bandas, mas tão bem têm conseguido? Isso é fundamental, não é? Quer dizer, o princípio da arte é a comunhão, se quisermos, é a partilha. A música é, por excelência, uma forma de comunicar e nós, sem dúvida nenhuma, sentimos-nos no palco privilegiados, no sentido de que, para além de estarmos a fazer aquilo que nós, de facto, mais gostamos de fazer, que é música e tocar e cantar ao vivo, estamos também a partilhar com pessoas que, por sua vez, também têm o gosto pela música, o gosto pela arte, pelo entretenimento, enfim. E essa entrega ao público e perceber que, do outro lado, por sua vez, também há essa partilha, há essa comunhão de prazer e de partilha, é o que faz valer a pena, não é? Quer dizer, a música para o umbigo ou qualquer outra expressão artística seria muito menos interessante, não é? Portanto, nós, cada vez que tocamos e cada vez que temos um concerto, na minha experiência pessoal, cada vez que canto, faço como se fosse a última vez. E gosto de sentir que o público também vai ver um concerto e não é exatamente a mesma coisa que tomar um café. Gosto de sentir que as pessoas saem dali com uma experiência para a vida, para partilhar com outras pessoas e sentir aquele momento, aquele... Por isso, acho que, felizmente, de facto, é verdade. É fácil lembrar-me quase de cada concerto que nós fazemos e que nós damos, porque há uma entrega grande da banda e há muitas vezes, de facto, esse retorno do público que faz toda a diferença e que, de facto, faz valer a pena. Um espírito de comunhão. Exatamente, é exatamente isso. Quem não faz de conta e ri com vontade de chorar, quem é quem se quer mostrar? Quem não faz de conta e cala com vontade de gritar, quem é quem esta conta não é de ninguém. Quem nunca parou para recomeçar? Temos aqui, para quem é estreante aqui na Boa Nova, uma fase de desafios. Vamos então a eles. Imagino que venha a Oliveira Hospital. Aliás, não sei se conhece a cidade, eventualmente. Conheço, claramente. Então vem aqui ao Oliveira Hospital, vem aqui ao magnífico Parque do Mandaneiro, sou suspeito porque sou de Camas, sobem ao palco e alguém vos diz assim, podem trazer convosco para esta noite de concerto duas bandas nacionais. Que duas bandas trariam os classificados? É sempre muito relativo. Eu sou um fã da música portuguesa. Há muitos anos esta parte, aprendi aliás a gostar do português e do cantar em português, ouvindo muitas bandas que, enfim, que me influenciaram até. Mas assim neste momento, até porque recentemente participamos e colaboramos juntos num palco, acho que o Vavos Expansive Soul. Tocamos juntos muito recentemente na Cugal e há uma participação do Max. E acho que os Expansive fariam parte desse concerto. Pela partilha que também temos enquanto amigos que já somos há alguns anos. Não deu por começar, mas aconteceu. Como da primeira vez, baby, tu sou eu. Era só olhar, batia perfeito. E outra banda, assim de repente, e já agora também são vizinhos e partilhamos também de uma série de gostos e de tendências e por aí fora, talvez os Vassos não cantam em português, mas são uma banda portuguesa, talvez fossem connosco os Blind Zero. Take me in your hands and please me. Find out we have nothing to say. Já ambos foram nossos convidados aqui na Boa Nova. Então agora vamos ao segundo desafio. Vem uma banda da cena internacional, famosa, e que chegam aqui ao Oliveira Hospital e dizem, pá, calma lá, que nós para a primeira parte queremos os classificados. De quem gostaria muito de fazer a primeira parte ou participar num concerto? Essa é outra questão também que é um bocado... Depende sempre um bocadinho do que é que... Eu sou... Claro que temos influências que são evidentes e... Mas depende sempre um bocadinho do que é que eu ando a ouvir na altura, não é? Se calhar essa pergunta hoje tem uma resposta e daqui a meio ano teria outra. Mas se eu tentasse generalizar, assim, uma coisa para pensar, duas bandas, uma é incontornável e há pessoas que nos identificam com ela, são os YouTube. Uhum. Acho que é uma banda que qualquer um dos quatro elementos da banda gosta. E é uma banda que de facto de alguma forma faz parte também das nossas influências. E outra, uma banda internacional, assim, de repente, e se calhar essa foi uma coisa que não tem nada a ver connosco, mas é um músico que eu particularmente estimo bastante, que gosto profundamente e que é de outras músicas, não tem nada a ver com pop rock. Mas por gostar tanto, se calhar já agora, olha, talvez o Stevie Wonder, porque não? And maybe with a chance you will find you to like a high over joy, over love, over you. Over you. Eu também. Ora bem, agora o último desafio é este. Imagino que vai haver um distributo a uma banda, a um autor nacional. e que querem que os Cicados participem neste álbum de tributo com uma versão de um tema. Uhum. Estamos a falar de que autor e já agora, que tema seria esse? Bom, os tributos normalmente fazem-se quando os que se estão a homenagear, normalmente, não é? Muitas das vezes acontece que os músicos que estão a ser homenageados já cá não estão, já não fazem parte dos vivos. Eu sou um bocadinho contra isso. Acho que se devem homenagear as pessoas enquanto elas estão vivas. Acho que há um músico português que não tem muito ou não tem mesmo nada a ver com o nosso som, mas que eu gosto e talvez por gostar dele, um dia gostasse de pegar uma canção dele e dar-lhe uma volta assim. Que, e estou a falar de Fausto. Acho que é um músico que eu gosto muito e há muitos anos e que de facto não tem nada a ver com a música que nós fazemos. E pá, e haveriam muitas músicas dele, mas... sei lá, talvez o... pensando assim de repente, é uma canção que talvez não seja conhecida do grande público, mas chama-se Por Este Rio Acima. Era uma canção, por exemplo, eu gostaria de pegar do Fausto. E seria um daqueles músicos que eu gostava de, não só nós, classificados a homenagear, mas acho que é um daqueles músicos que nós, portugueses, já estaríamos em boa hora de homenagear. Fausto Bordal Dias, estão por este Rio Acima do álbum, sabendo que se chama assim, exatamente, e que faz parte de uma trilogia de que, ao julgo saber, estará para sair um novo álbum agora. Vamos ver, não é? Uhum. É o que se ouve. Exatamente, é o que se consta. Portanto, estamos atentos. Efetivamente, estamos aqui a falar de um autor de que gosto particularmente. Portanto, por este Rio Acima, deixando para trás a côncava funda da casa do fundo, cheguei perto do sonho, flutuando nas águas dos rios dos céus. Escorre o gengibre e o mel, sedas porcelanas, pimenta e canela, recebendo ofertas de músicas suaves em nossas orelhas. Leve como o ar a terra a navegar, meu bem, como eu vou por este rio acima. Passados os desafios, com distinção, estamos aqui a uma outra questão que prende-se com isto. Nós sabemos os discos vendem hoje em dia o que vendem e o Serafim há pouco, bastante lúcido naquilo que disse, aludiu a tudo aquilo que lhe está associado, é que podemos também juntar o preço dos discos, a questão do IVA, etc. Exatamente. Queria, ao lançar estes Perdidos e Achados, criou alguma expectativa? Sim, quer dizer, nós músicos somos um bocado como os poetas, não é? Vivemos, temos sempre uma parte, uma costela do sonho, acreditamos sempre que o impossível se alcança um dia. Acho que não é um objetivo vender discos, acho que já não é um objetivo para ninguém, porque definitivamente os discos já não se vendem, não é? Mas, ou vendem-se muito pontualmente e enfim... Agora, é claro que se criam sempre expectativas, mas a expectativa já é... Quando se faz um álbum há dois processos ou há dois estados durante a gravação. Por um lado há o trabalho em si, quer dizer, quando se está a gravar um álbum, independentemente daquilo que se pode sonhar em relação ao que o álbum pode atingir, há a componente de trabalho e de criação que acaba por estar imune a qualquer tipo de expectativa, porque em estúdio fazemos sempre o melhor que podemos e sabemos e acabamos por não nos deixar influenciar por nenhum artefacto que não seja aquilo que nós de facto podemos, queremos e sabemos fazer. E depois há, pronto, o álbum, há todo o som à volta de onde é que aquela obra, se quisermos, pode chegar. E nesse sentido, o sonho, enfim, é infinito e comanda a vida, não é? Portanto, na altura pode passar pela cabeça que aquele álbum vai vender. Mas a verdade é que hoje em dia a venda já nem sequer é, ou o resultado da venda dos discos já nem sequer é um feedback sobre o sucesso ou o insucesso do disco. Há outros fatores mais importantes para medir até que ponto é que aquele álbum foi bem recebido pelas pessoas, pela crítica, que já não passa pela venda dos discos, porque de repente há milhares de pessoas que têm o disco em casa e apenas se venderam algumas centenas. portanto, acho que nunca foi assim uma expectativa muito alta, minha ou nossa, da banda, de repente pensar que o álbum poderia vender. Mas temos sempre a expectativa de que o álbum possa chegar a muita gente. E isso reflete-se também em concertos. E nesse sentido, acho que o álbum está a cumprir, está a crescer, curiosamente continua a crescer, e estou perfeitamente a acreditar que o álbum vai chegar onde nós gostaríamos que ele pudesse chegar. Curiosamente, a esse propósito, falava aqui há dias com o Fernando Alvim, o Sr. Fernando Alvim, um magnífico disco, também com várias vozes, e falávamos precisamente dessa perspectiva de que há muito tempo que a venda do disco deixou de servir para aferir sobre o sucesso de um disco. Ao mesmo tempo, também falámos aqui, já há algum tempo atrás, com o Miguel Maja, do Seda, e ele dizia que a venda dos discos fazia lembrar quando ele chegava ao veterinário e ele, com o cão, e ele dizia, o cão tem uma pulga, ele imaginava logo 12. Ou seja, partimos aqui com um disco que, quando está no mercado vendido, haverá para aí 12 cópias, eventualmente. Exato. Pois, com certeza que sim. Eu acho que haverá muito mais. E isso tem um lado bom, não é? Quer dizer, claro, tem um lado... É o lado democrático, não é? Exatamente. Portanto, as coisas... O lado democrático e os próprios artistas acabam por ganhar com isso também, porque a música se divulga de outra forma e acaba por chegar... No momento de crise que se vive, acho que se as pessoas só pudessem conhecer as canções e a comprassem, é possível que chegássemos a um mercado muito menor e a um número muito menor de pessoas. E assim, infelizmente, há a possibilidade de se poder chegar a um número muito maior de pessoas. O teu amor é devido, o teu amor é banal. Fala descomprometido, tem um ar casual. Será só a voz, só a sombra que vês em contra-luz. É o teu enigma, a tua fé que te prende e seduz. E sabe-te bem. não te vê. Para contrariar isto, tem aqui também um bom trabalho de design, de que me faz lembrar, e tenho que dizer isto, um álbum dos Eagles, um álbum ao vivo, que tem também assim, este aspecto de caixa, e com a vantagem para eles, e tenho que dizer, bem, na altura do Far ainda é no LP, portanto, a mancha de trabalho é muito melhor do que de um CD. Mas aí houve a oportunidade de os próprios rebordos do que parece aqui ser da caixa, lá aparecem em relevo. Não sei se conhece esse disco. Curiosamente não conheço. Então, mas é fácil procurar, é um álbum duplo dos Eagles ao vivo. Excelente, vou procurar. E eu tenho isso, portanto, estamos a falar de um álbum que tem 20 e tal anos, seguramente. Mas tenho, portanto, e tenho conservadinho. Portanto, excelente, vou procurar. E curiosamente, quando vi esta vossa caixa, veio-me logo isso à memória. Curioso. E depois tem um booklet bem cuidado, onde tem já aí o pormenor de parecer que estamos dentro da caixa mesmo. Exatamente. E isto também é uma maneira de tentar combater a pirateria, que haja aquelas pessoas que considerem o disco como uma obra de arte e que merece estar alguns lá em casa. Exatamente. Eu acho que cada vez mais o álbum, o disco, o CD vai ser um objeto de colecionador, não é? As pessoas que estão interessadas apenas na música ou apenas nos singles que ouvem nas rádios não se vão interessar de todo pelos discos, e as pessoas que se vão dar ao trabalho de comprar um disco vão querer saber quem fez a fotografia e de facto quem toca aqueles instrumentos e quem produziu o álbum. E acho que nesse sentido nós músicos e artistas em geral temos que cada vez mais tentar compensar, se quisermos, as pessoas que de facto ainda se dão ao trabalho ou que têm esse prazer de comprar discos. Portanto, acho que cada vez mais esse objeto deve ser um objeto cuidado e para o aproximar mais, como dizia, enfim, de um objeto de arte. Há pouco, enfim, já vamos a mais da metade da nossa conversa, ainda não referimos os seus companheiros de ruta, né? E acho que é justo que falemos deles. Muito bem. Então, são três amigos de longa data. É o Sérgio na bateria, o Sérgio Silva, que começamos juntos praticamente a tocar na escola, ainda no liceu, e o Sérgio, portanto, ocupa-se dos tambores e das tarolas e das caixas e por aí fora. O Pedro Ferreira, que é o homem do baixo elétrico, e o Bruno Macedo, que toca guitarra, curiosamente já tinha participado connosco ao vivo. Não gravou no álbum, gravou o Vítor Silva, que é um outro amigo também de longa data, e entretanto o Bruno, que já tinha trabalhado connosco, fez connosco o concerto na Casa da Música em fevereiro de 2010, está agora também connosco, portanto, a tocar ao vivo. E pronto, e claro, e guardamos para o Serafim Borges a voz, guitarra e teclados ainda. Exato. E tem aqui a despesa de criação das músicas. Exato. O que nos leva a perguntar isto. Algumas destas músicas são contemporâneas ainda do álbum homónimo, ou foi todo um processo que veio a posteriori? Não ficou. Eu costumo dizer que rasgo muito papel quando estou a criar. Não sou propriamente do género de fazer 120 canções para gravar 10 ou 11. Porque durante o processo de criação vou eliminando muita coisa, e às vezes vão ficando partes, ou às vezes fica uma melodia, fica um riff de guitarra ou uma coisa qualquer de uma canção que não sobreviveu, mas que ficou qualquer coisa, ficou um órgão qualquer dessa canção que vai viver noutra. Mas chego ao fim do processo criativo basicamente com o número de canções que criei, as que se acabam por gravar. E estas 11 canções apareceram todas depois da gravação do primeiro, sendo que algumas apareceram logo assim que começamos a tocar o primeiro álbum ao vivo, no palco, que é um dos sítios onde eu me sinto mais criativo, curiosamente, no camarim, às vezes no ensaio de som. O estar na estrada, andar na estrada, a mim particularmente, inspira-me, vá lá, deixa-me apto ao processo criativo. E essas canções foram nascendo assim que arrancámos para a estrada. Outras acabaram por acontecer já com o álbum praticamente gravado ou com muita coisa já gravada e até já em processo de misturas e por aí fora. Por isso é um bocadinho aleatório, mas não há nada que tenha vindo do álbum anterior. Tenha ficado na gaveta, não é? Como se costuma dizer. Trago uma faca no pescoço. Hoje ao jantar roí um osso, manco de leve numa perna. Durmo ao balcão numa taberna. Deixei os meus laços na terra. Já enjoei os ares da serra. Juntei os trapos num lençol e mordi o meu anzol. Ando alguns dias a pensar como te vou reconquistar. Dizes que flores são para os mortos. Andamos sempre meio tortos, mas mesmo assim riste de mim como se eu fosse um sedutor. Eu quero arder só por prazer. Já me queimei no teu amor. Eu vou mudar a minha sorte. Vou-me passar, vou dar um golpe. Vida de cão não é para mim. A minha guerra não tem fim. Eu vou mudar a minha sorte. Vou-me passar, vou dar um golpe. Você agora aí sossega e para um pouco para pensar. Dá o fora nessa raiva, deixa a mente esfriar. Esse dia já não volta, essa hora já não vem. Não fica aí jogando fora o que você ainda tem. Por todo lado tem miséria, em toda parte tem pobreza. Ou você salta e dá o fora, ou acaba sendo sua presa. Sua hora tá chegando, é só pegar pra não largar. Não fique se lamentando, agora é hora de cobrar. Há pouco falávamos da interpretação de Max, do Expressive Soul, e vamos fazer claro noutros, primeiramente o Amadeu Magalhães, dos Realejos, e num dueto de Coisa ao Milheiro, que repete no final do disco aquilo com Medo de Voar. Exato. Pois são três participações, acaba por haver outros músicos convidados no álbum também. Há quatro elementos da Orquestra Nacional do Porto que gravam cordas, e há um rapper brasileiro também. Mas o New Max é um amigo de longa data, e de repente tínhamos-nos cruzado cá no estúdio. Eu estava a gravar o álbum e achei que de repente ele caía naquele tema de uma forma original, e acho que isso aconteceu. A Isabel foi uma cantora, foi uma solução que não foi inicialmente pensada. Eu tinha pensado em gravar com uma fadista, em fazer uma versão do com Medo de Voar, em que depois tivesse um verso novo com uma fadista, mas de repente um dia aconteceu ter a Isabel cá e dei-lhe a letra para a mão e ela cantou e eu adorei e pensei, fechou-se aqui a canção. Trago a voz nos meus braços e abraço a voz do meu canto. Às vezes eu não salto com medo de voar. Às vezes eu não sonho com medo de acordar. Às vezes eu não canto com medo de me ouvir. Às vezes eu entendo que é apenas um momento e o melhor há de vir. E as participações são um bocado assim, vão acontecendo, são pessoas que estão connosco, que acabam por passar durante o processo criativo e acabam por acrescentar qualquer coisa às canções e às gravações, e depois já não há vontade de as refazer, de as remexer. São momentos, a gravação é um bocado isso. É gravar, estar em estúdio é exatamente a mesma coisa que um concerto, é uma performance. Às vezes eu não sonho com medo de acordar. Às vezes eu não canto com medo de me ouvir. Às vezes eu entendo que é apenas um momento e o melhor há de vir. É naquele momento, é assim como foi, e tem apenas a vantagem ou a desvantagem de ser assim para toda a vida, porque não se pode apagar. Mas é isso que também eu acho que torna as gravações mais autênticas e verdadeiras. Portanto, essas participações foram momentos do processo todo criativo que este disco viveu. Falta-te um palmo, uma mão para apertar. Falta-te um verso, uma frase para chegar. E era tão longe esse lugar desconhecido, que então fizeste-te ao caminho. Falta-te um flash no teu álbum de memórias. Falta um degrau no teu pódio de vitórias. E era tão louco, era tão estonteante, que em ti se fez insignificante. Agora sabes que o medo é efêmero, e estás tão perto de chegar onde partiste. Manuel Magalhães, reconhecemos-lhe a Gaita de Foles, uhum. Num tema É um Palmo de Chegar, que depois, curioso da letra, acabo por ler ao amigo Pedro Cunha. Exato. É uma referência que não se importará com certeza de partilhar connosco. Não, é um grande amigo que eu tenho e que de facto me deu a honra de fazer, se quisermos, essa canção, no sentido em que há momentos em que nós, criativos, vá lá, músicos, ou achamos que podemos ter o dom de perpetuar momentos, de perpetuar emoções. E esse meu amigo, de facto, por estar numas circunstâncias únicas, para a vida dele e para a vida das pessoas que o rodeiam, acabou por me dar a felicidade de num momento criativo também, de alguma forma, perpetuar a amizade que nós temos. Nesse momento que ele e nós, amigos dele, vivemos no presente, portanto, e acho que essa é uma das maravilhas que a música e a arte têm. Sim, seguramente para quem sabe ser, enfim, o artista delas, não é? Portanto, e a quem nós reconhecemos isto e com muita mestria. Uhum. E agora vou dizer assim, eu não devia dizê-lo, mas vou dizer assim, eu se escolhesse um single neste disco, teria escolhido Dois no Mundo. Ah, boa. É dos temas que mais gosto deste álbum. Eu estava a pensar nele quando está. Bom, enfim, então estamos aqui numa comunhão de pronto, é daquelas coisas que vão-se ouvindo, e já ouvi o álbum já várias vezes, tive essa oportunidade, e o Dois no Mundo é aquela música que aliás já roda aqui na Boa Nova, tomei a liberdade de lhe fazer chamar de single. Boa, fantástico. Dos temas que mais gosto. Boa, obrigado. Essa capacidade de, que vocês de facto têm de criar nas pessoas a ilusão de que a música parece que foi feita para nós, não é? Às vezes um bocado nessa essa questão. Como é que vocês a recebem? Eu vejo, por exemplo, no vosso blog, há pessoas que fazem comentários. Como é que, enquanto autora, recebe a maneira como as pessoas lhe dizem e como interpretam as músicas, às vezes muito além daquilo que foi até imaginado por vós? Muito bem. Pois, eu já agora aproveito só porque estamos a falar no blog, que é um espaço que é da minha responsabilidade e que, infelizmente, e contra mim falando, é um espaço um bocado abandonado, isto agora com os Facebooks e por aí fora, e eu que sou um bocadinho alheio a estas tendências todas virtuais, acabo por desprezar um bocadinho, por exemplo, esse espaço do blog, que foi um espaço que eu inicialmente criei com entusiasmo, mas, enfim, que acabei por deixar morrer um bocadinho por falta de... Mas quer no blog, quer no Facebook, sobretudo no Facebook, uma vez mais referenciando o nosso clube de fãs que opera, vá lá, a partir do Facebook, de facto é extraordinário perceber que no meu caso, enquanto compositor e letrista, que de repente as pessoas adotam as canções como se fossem histórias que fossem puzzles da vida delas. Isso é extraordinário, é um bocadinho aquilo que falávamos há um bocadinho dessa partilha da arte, de nós podermos sermos, nós artistas ou criativos, sermos mais do que um, não é? De repente há canções que eu escrevi que não são exatamente que não falam na primeira pessoa, não são exatamente sobre ou para mim, mas são de experiências que eu vivi, que eu partilhei, que eu experimentei, vá lá, e que acabam por também fazer parte da minha vida e depois fazem parte das pessoas, da vida das pessoas que as ouvem e que as levam consigo. E isso é extraordinário, acho que é a recompensa maior. Quantas vezes já dei por mim ouvir uma canção e pensar, epá, o gajo que escreveu isto não faz a menor ideia de que eu ando aqui com isto na cabeça às voltas e que esta música me levanta do chão e me faz voar. E às vezes eu penso isso sobre as canções que eu escrevo. Apesar de ter feedback de muita gente, haverá muita outra, da qual eu nunca saberei, que me ouve sequer e que eu acredito, tenho quase a certeza, que para essas pessoas as canções que eu escrevo, enfim, acabam por ser também assim uma espécie de alimento ou de energia ou de vitamina ou de depressivo, ou enfim, o que quer que seja, mas algo que as faz estar vivas e sentir e chorar ou rir. Portanto, isso é extraordinário, acho que é a maior recompensa, sinceramente falando, mais do que vender discos ou do que outra coisa qualquer, é a maior recompensa que um ator pode receber do público. Teremos para o próximo ano uma reedição com um DVD gravado numas cavas de espumante, ou então melhor ainda, gravado aqui alguns numa queijaria do Serra da Estrela com um bom pãozinho. Isso é que era. Não teremos, acho que não vamos repetir não sei, quer dizer, nós estamos, eu estou a pensar em gravar qualquer coisa, mas sinceramente gostava de gravar algumas ideias e... Mas, acima de tudo, queria começar a gravar mais coisas e estar mais próximo de pessoas que nos ouvem e poder-lhes oferecer coisas que nós fazemos e que as pessoas não veem, não ouvem, não conhecem, porque fazemos na sala de ensaio, ou porque fazemos... Acho que gostava e está para estrear um espaço virtual da banda, uma página onde eu espero ter muitas coisas para dar e partilhar com as pessoas. E a ideia de reeditar é sempre uma coisa que acontecer, não está nada na calha, não, acho que está sim para acontecer, haver muito material para partilhar com as pessoas, mas que acho que será de uma forma aberta e gratuita e enfim, sem intuito comercial. Aproveitar a interatividade da internet. Exatamente. Serafim, só resta agradecer-lhe a sua disponibilidade para estar aqui connosco na Boa Nova. Eu agradeço o convite. E seguramente na próxima espero que seja aqui frente a frente, torna tudo muito mais fácil e teremos aqui condições de gravar até aqui uns acústicos. Temos muita vantagem de ter aqui os classificados. Vamos embora. Agora, pelo menos já consigo dizer uma coisa, tivemos os classificados da Boa Nova e já andávamos há algum tempo a ver se conseguíamos isso. Ótimo, foi um prazer, agradeço o convite e agradeço este bocadinho de conversa que me deu muito prazer também. Muito obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Vamos dar a volta ao mundo, seja lá onde for, há de haver forma de chegar. Saber se lá pode ser o fim do mundo. Vamos por onde houver chão, não nos importa a razão dos sentidos. Somos achados e perdidos. A chuva na vidraça, temos a terra e o céu à mão. Vamos dar a volta ao jogo, seja lá como for. De haver forma de desempatar e marcar um ponto de viragem, um grito de coragem. Vamos por onde houver chão, não nos importa a razão. Somos achados e perdidos. Somos o vento que passa, a chuva na vidraça. Temos a terra.